Mega Pressão. O peso do som. Qualidade de som insuperável. DJ Leandro Pressão, tocando as marcantes no 14, DJ. Beijo molhado. A emoção está no ar. Você tá no maior e melhor show do Pará. Mega Pressão. O som que toca tudo. Eu não consigo evitar. Bate forte o coração. Quando vejo teu olhar, fico louco de paixão. Não consigo mais fugir. Arde como um fogo em mim. Uma vontade louca de beijar tua boca. Sentir o gosto do prazer. Para o mundo vou dizer: me apaixonei por você. Sem teu carinho não vivo. Você é muito mais que o ar que eu respiro. Te quero, fica comigo. Te amar agora é tudo que preciso. Sem teu carinho não vivo. Você é muito mais que o ar que eu respiro. Te quero, fica comigo. Te amar agora é tudo que preciso. Sem teu carinho não vivo. Você é muito mais que o ar que eu respiro. Te quero, fica comigo. Te amar agora é tudo que preciso. Sem teu carinho não vivo. Você é muito mais que o ar que eu respiro. Te quero, fica comigo. Te amar agora é tudo que preciso. Você tá no maior e melhor show do Pará. Mega Pressão. O som que toca tudão. Quero teu carinho, quero teu calor. Eu sou sozinho, querendo teu amor. Não me deixe assim, eu não tô numa boa. Tem pena de mim, não me deixa à toa. Vai, amor, diz o que anda acontecendo. Olha, amor, eu estou morrendo. Onde está você? Não diga que não me quer mais. Volta, vem me ver. Sem o seu amor dói demais. Onde está você? Não diga que não me quer mais. Volta, vem me ver. Sem o seu amor. Sem o seu amor dói demais. DJ Leandro Pressão, tocando as marcantes no 14, DJ. Quero teu carinho, quero teu calor. Eu sou sozinho, querendo teu amor. Não me deixe assim, eu não tô numa boa. Tem pena de mim, não me deixa à toa. Vai, amor, diz o que anda acontecendo. Olha, amor, pouco a pouco eu

descobri que todo amor que eu sentia por ti não existe mais. DJ Leandro Pressão, novo conceito é Melody. Manda os canibais. Sucesso. Sentia por ti, não existe mais. Mega Pressão, sacudindo a concorrência. Marcantes é aqui. Como posso viver? demais. Não tem como comparar. Eu te amar, mas nunca esquecer. Mega Pressão. O peso do som. Qualidade de som insuperável. Silvia, Gil e Nelfinho Rodrigues. Sucesso. Mega Pressão. Do som. Qualidade de som insuperável. DJ Leandro Pressão. O homem é bom, o homem é espetacular. Vê se me dá um tempo pra gente conversar. Apenas um momento, preciso te falar. Eu não sou esse cara você está pensando. Eu não tenho essa cara de ficar enganando você.

do Pará. Mega Pressão. Dos teus carinhos,

porque eu te quero, eu te amo, me perdoa, DJ Leandro, me perdoa, perdoa. O som que toca tudão.